Panorama Agrícola para 6 de junho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 6 de junho, Lua Nova, na mesa de som, Eduardo Maier e Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não importa o tamanho da montanha, ela nunca pode tapar o sol. Confira no programa de hoje: EPAGRE testa alface, tomate, aipim e batata doce orgânicos. No mercado agrícola, a colheita da safrinha do feijão em Santa Catarina. E no Espaço da Mulher, informações sobre o lixo rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Todos sabem que as fibras exercem um papel importante no nosso organismo. Para que a função laxativa da fibra seja aproveitada, ao ingerir fibras, não esqueça de tomar água. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Com o passar do tempo, a produção de alimentos de subsistência diminuíram nas propriedades. E os alimentos industrializados passaram a ter mais lugar no meio rural. E com eles, um tipo de lixo que antes era considerado um problema somente urbano. Outra preocupação é o grande volume de embalagens que vem junto com os produtos químicos para a produção. Quando o lixo é orgânico, fica mais fácil de destinar no meio rural. Uma das opções é a compostagem, método utilizado para transformar a matéria orgânica em uma espécie de adubo. Mas o que fazer com os resíduos que não são orgânicos, já que a coleta do lixo doméstico no meio rural em muitas comunidades não existe? Neste caso, a melhor solução é diminuir a quantidade de lixo que entra na propriedade, dando preferência às sacolas de pano ou outro material resistente ao ir ao supermercado. Ter na propriedade, além do produto que é vendido no comércio, os de subsistência, uma boa horta, um bom pomar e animais que possam ser fontes de alimento. A reciclagem é bem-vinda, mas é preciso saber quais materiais podem ser reciclados. Já as embalagens de produtos químicos são de responsabilidade do produtor, do revendedor e do fabricante. Nesta cadeia, todos têm seu papel até que ela chegue ao destino final. Outra forma de eliminar as embalagens de agrotóxico é a produção orgânica. Analise, pense na melhor solução para resolver o problema do lixo na sua propriedade. Se precisar, a EPAGRE pode orientar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Semana dos Alimentos Orgânicos em Santa Catarina contou com a entrega de certificações a produtores. Pelo cadastro do Ministério da Agricultura, são 700 produtores credenciados no estado e quase 10 mil no país. O coordenador da Comissão de Produção Orgânica do Ministério da Agricultura em Santa Catarina, Eduardo Amaral, defende políticas públicas claras para o setor avançar no estado. Pede uma assistência técnica diferenciada e também uma diferenciação tributária. O setor produtivo de alimentos orgânicos também quer aproveitamento maior nos espaços públicos, como o da merenda escolar e também em hospitais. O restaurante universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, já está sendo abastecido por alimentação orgânica. Na EPAGRE, as pesquisas com produção orgânica têm 10 anos. O pesquisador Euclides Schallenberg fala um pouco aqui no Panorama Agrícola sobre a evolução desse trabalho na Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí. Bem, nós já há 10 anos estamos dirigindo toda a pesquisa em hortaliças para o sistema orgânico de produção. E dentro desse sistema nós vamos em todas as áreas, buscando a qualidade ambiental, a questão da mão de obra melhor mais humanizada e também sistemas de produção propriamente ditos, começando pela recuperação do solo, fazendo que o solo seja tenha as condições ideais para a planta. O ambiente tem que ser adequado, plantas que exigem menos água, nós colocamos essas plantas em locais com menos irrigação, com mais sol. A questão do controle de pragas e doenças é feito de forma a não usar nenhum produto químico. O controle de pragas do tomateiro é feito com telas anti-insetos para evitar a entrada de brocas. O controle de doenças é feito com o uso de calda bordaleza, que é um produto permitido para o sistema orgânico de produção. O controle da broca do pepineiro, que é um grande problema hoje na produção de pepino, é feito com bacilos thuringiensis, que é um inseticida biológico. Enfim, nós atacamos todas as áreas dentro do sistema de produção, sempre vendo sistemas que o pequeno agricultor possa usar, nada que ele não possa fazer em sua propriedade. Nesse período aí de pesquisa de 10 anos, que evolução se notou nos estudos? Sim, nós evoluímos bastante. Hoje nós temos um sistema pronto para produção orgânica de tomate em abrigos de cultivo para a nossa região aqui de Santa Catarina, que chove bastante. O tomateiro ele exige um ambiente adequado e por isso nós temos um sistema orgânico em abrigos. Então, nesse sistema, nós evoluímos tanto na construção do abrigo, propriamente dito, um abrigo apropriado para a nossa região, para as nossas condições climáticas, também o sistema de irrigação, a orientação das linhas no sentido norte-sul para permitir melhor insolação, tanto da planta quanto do solo. Então, nós evoluímos bastante. Hoje, nós temos completo sistema de produção de tomateiro, sistema de produção de pepineiro e outras hortaliças. Em termos de cultivares lançados? Não, nós estamos ainda em fase final já de avaliação. Nós estamos com um tomateiro que nós, de uma busca de mais ou menos 60 variedades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Hoje nós estamos na reta final, assim, com 8 materiais bons para ser lançados. Estamos também com materiais de alface prontos para lançamento e também a seleção de aipim e batata doce. Então nós estamos com 4 linhas de pesquisa, todas na fase final de lançamento. Nenhuma lançada ainda. Schellenberg, quem experimentou o tomate orgânico que está em teste na Epagri Itajaí diz que o sabor é muito bom. Bom, no sistema orgânico são plantadas cultivares e essas cultivares elas reservam ainda algumas características do tomate selvagem, que é um sabor, um aroma, uma coloração mais intensa, uma textura melhor. Então, esse tomate orgânico, por serem cultivares, elas têm uma característica boa para o consumidor, que é o sabor, o aroma, a textura e principalmente uma coloração bastante intensa. Nós agradecemos ao pesquisador da Epagri Itajaí, Euclides Schellenberg. Obrigado, Schellenberg, pelas informações. Valeu, obrigado. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações da economista Márcia Varasquim, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri, a Epagri Cepa. A safra atual do feijão deve alcançar aqui no estado 158.300 toneladas, rendimento médio de 1.500 quilos por hectare. Houve uma queda em relação à safra anterior de 6,4% na produção e de 1% na produtividade. A região de Curitibanos é a principal produtora em Santa Catarina, com 29% da produção estadual. Na sequência estão as micro-regiões de Xanxerê, Campos de Lages, Joaçaba e Canoinhas. A primeira safra representa 82% da produção total de feijão. O excesso de chuvas no período de colheita e desenvolvimento da leguminosa acabou comprometendo a qualidade e o rendimento do grão e teve reflexos no preço. O preço recebido pelos agricultores ficou abaixo do esperado. A área cultivada na segunda safra, ou safrinha, por sua vez, teve uma redução impressionante, 29,6%. No Planalto Norte, a redução foi ainda maior, 70%. A razão é que, além das adversidades do clima, que prejudicaram a primeira safra, os preços despencaram e assim os agricultores acabaram optando por outras atividades. A safrinha está sendo colhida no estado. No extremo oeste, 63% do produto encontra-se colhido. No sul, metade, enquanto no Alto Vale do Itajaí, 85%. Na região de Chapecó e Xanxerê, a colheita já se encerrou. O clima tem colaborado e existe uma boa expectativa em relação à produção para as lavouras que ainda estão no campo. As projeções para os próximos meses indicam que os preços devem cair por conta da entrada do produto da safrinha, que, somado aos estoques ainda existentes, é suficiente para atender à demanda nacional. Informações sobre o feijão com a economista da Ipagre-Sepa, Márcia Varasquim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre-Sepa.